passa como um sonho, por estes lábios vermelhos, desolados no seu orgulho, desolados, sem esperança de novos prodígios. Troia desapareceu nas fúnebres e altas chamas. E os filhos de Usna morreram. Yeah.